Nada, coelho! Eu pulo para a frente. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo para trás. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo para o lado. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo alto demais. Yes! Sou um coelho diferente. Eu rebolo que nem gente. Coelhinho, coelhão, coelho do meu coração, levanta desse chão, que eu tô ficando maluca, vou arrancar minha peruca. Acorda, coelho! Eu pulo para frente. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo para trás. Toi, toi, toi, toi. Ai, ai, ai, que coelho preguiçoso! Como é que eu posso brincar com um coelho assim? Todo deitadão, todo largadão. Acorda, coelho! E eu irei? Eu pulo para a frente. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo para trás. Toi. De novo, que coelho molengo, coelho xexelento. Parece até uma bola murcha. Anda logo, vamos brincar. Acorda, coelho! Yip, yip, uhá! Eu pulo para a frente. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo para trás. Toi, toi, toi, toi. Eu pulo para o lado. Toi. Gente.